Capítulo 14: Combatendo o flagelo do racismo. A hostilidade racial e étnica é um dos principais problemas sociais que o mundo enfrenta hoje. Do horror da limpeza étnica sistemática na Bósnia até a violência intermitente que assola as nossas periferias, passando pelos conflitos raciais que ainda permeiam a sociedade, o mundo parece estar submergindo numa onda de tensões raciais e étnicas. Essa hostilidade ameaça as fundações da sociedade moderna. Não devemos subestimar as consequências devastadoras do racismo no mundo. Diariamente, as manchetes mostram seus efeitos, nações e famílias divididas, guerras arrasadoras e sofrimento humano numa escala inimaginável. Espiral de pobreza e desespero, crianças cruelmente feridas no corpo e deformadas na mente e no coração. A lista é longa. Mas para o cristão consciente, ela é ainda mais longa. Povos envenenados pela violência e o ódio racial, e por isso fechados para o evangelho. Indiferença e resistência por parte de cristãos que são intolerantes em relação aos que vêm de contextos diferentes dos seus, ignorando suas necessidades espirituais e físicas. O racismo no mundo e na igreja é uma das maiores barreiras à evangelização mundial. O ódio racial e étnico é pecado e temos de reconhecer esse fato. Jesus disse aos seus discípulos: ame o seu próximo como a si mesmo. E em resposta à pergunta: e quem é meu próximo?, contou uma parábola sobre um bom samaritano, membro de um povo desprezado. Lucas 10, versos 25 a 37. O racismo é um pecado porque nos impede de obedecer ao mandamento divino de amarmos uns aos outros e porque brota do orgulho e da arrogância. Os cristãos que alimentam o racismo em seus pensamentos ou em suas ações não estão seguindo seu Senhor neste ponto, pois Cristo veio para trazer reconciliação entre Deus e nós, entre nós e os nossos semelhantes. Ele veio para nos aceitar exatamente como somos. Não importa quem sejamos, de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. Infelizmente, nós, cristãos evangélicos, muitas vezes fizemos vista grossa ao racismo no passado ou deixamos que outros assumissem a liderança na reconciliação racial, dizendo que não era responsabilidade nossa. Reconheço a minha parcela de culpa. Por causa disso, muitas iniciativas de reconciliação nos Estados Unidos não tiveram uma base cristã e podem não sobreviver às circunstâncias imediatas que as originaram. Deveríamos sentir-nos envergonhados e nos arrepender de quanto falhamos como agentes da reconciliação de Deus. Portanto, o racismo não é apenas um problema social, é também um problema moral e espiritual. Os esforços realizados nos âmbitos legal e social para acabar com o racismo, ou pelo menos para minimizar seus efeitos mais graves, são bem-vindos. Mas só o amor sobrenatural de Deus é capaz de mudar permanentemente o nosso coração e substituir o ódio e a indiferença por amor e compaixão ativa. Não existe nenhuma outra força além da igreja que seja capaz de reunir pessoas semana após semana e lidar com suas mais profundas mágoas e desconfianças. Dentre todas as pessoas, os cristãos deveriam ser os mais empenhados em alcançar todas as raças. Em vez de aceitar a situação vigente de divisão e animosidade, os problemas que enfrentamos são imensos e complexos, e não podemos resolvê-los simplesmente querendo que eles desapareçam. Não tenho a pretensão de saber todas as respostas. Que nós, que confessamos o nome de Cristo, nos arrependamos das nossas falhas anteriores e, confiando no Espírito Santo, mostremos ao mundo cansado e amedrontado que Cristo realmente destruiu a barreira, o muro de inimizade, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, versos 14 a 16. Parte 4. O meu desafio ao povo de Deus.